deixa eu marco o crepúsculo, eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar, e encontrar no horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teria onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves, saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha, um mistério conheci. Quando acordei vi o som que nasci, logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ilha, ilha onde eu vou chegar, e se a noite em trevas me deixar, vou continuar. Ilha, ilha onde eu vou chegar. Meu rumo então eu achei, e Jesus Cristo eu encontrei. Ilha, ilha onde vou chegar, e se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ilha, ilha onde eu vou chegar. Ilha, ilha onde eu vou chegar, e se a noite em trevas me deixar.